A preservação do meio ambiente está ganhando uma importância cada vez maior em nosso planeta, visto a grande quantidade de desastres naturais que acontecem em decorrência da ação do homem. Para amenizar essa situação, é fundamental despertar a consciência ambiental logo cedo. Esta tarefa está sendo levada a sério no Centro Municipal de Educação Infantil Três Fronteiras, em Foz do Iguaçu. Aproximadamente 85 crianças participam de um projeto dentro desta temática. Na tarde desta sexta-feira, por exemplo, a nascente do Rio Boici, localizada a poucas quadras da escola, se transformou no cenário de uma aula diferente. A coordenadora do projeto, Clarice Rosa Machado, conta a sensação dos pequenos estudantes e a importância de repassar esses conhecimentos logo cedo. Ah, eles ficaram preocupados, né? Que eles viram assim pneu, eles viram garrafa PET, né? Então teve uma preocupação deles em saber que aquilo não estava no lugar deles, né? Que o lixo não deveria estar ali. Isso pelo menos é uma consciência que eles já tinham, né? Isso a gente fica até alegre em saber disso. O projeto é conscientizar os jovens, né? Começando pelas crianças, nós que trabalhamos com educação infantil, para a necessidade de cuidar do meio ambiente. E o nosso aqui, como tem a nascente de um rio, para mostrar se tem sujeira, do lixo, da mata ciliar, para eles saber o que é uma nascente do rio. Falo assim com os pais, tem muitos pais que nem sabem que aqui é uma nascente de um rio, né? Eles nem imaginam ver aqui essa área aqui, tem alguém cuidando e tal, eles não sabem que lá tem uma água aqui lá. E que aquele lixo que eles jogam lá em cima, na esquina, na rua deles, né? Acaba parando aqui no rio. Mas está bem preservado aqui as árvores e tal, bem, pelo menos o pessoal que mora aqui é bem consciente. A nascente do Rio Boici está localizada próxima da casa de Dona Antônia do Nascimento da Silva. Ela fez questão de abrir o portão de casa para as crianças conhecerem de perto um pedacinho do rio que passa perto da sala de aula de onde estudam. Ah, é muito gratificante, né? A gente tinha, se tivesse a capacidade de arrumar, organizar, era muito gostoso, né? Mas a gente não tem condições, na verdade, né? Ah, é muito gratificante pra gente, as crianças, né? Fica tudo alegrinho, pulando, né? A gente gostaria de ter as coisas assim, mais bem arrumadinho, né? Pra poder mostrar melhor para eles. Após a visita ao rio, as crianças participam de atividades relacionadas ao tema dentro da sala de aula. O trabalho realizado no Centro de Educação Infantil Três Bandeiras tem o apoio do projeto Encontros e Caminhos do programa Cultivando Água Boa e da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu. Nas atividades, são tratados temas como resíduos sólidos, alimentação saudável e recursos hídricos. Vaci Álvaro, para a CBN Foz.